Glória ao seu rei. Aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Foi, foi. Foi, foi. Oh, aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Glória ao seu rei. Foi, foi. Oh, aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. E nada me faltará. Por isso eu canto, eu canto, eu digo aleluia. Becos, ruas, esquina, para toda a periferia. Para o povo que sofre, eu levo alegria. Sem dar rastilha, sigo todo dia. Periferia, acredita só, alegria. Aí Paulinho, saia da frente que agora eu chego assim. Pra quem não me conhece, o meu nome é Neguinho. 100% adorador para louvar ao Senhor. Vem, levante sua mão e declare ao Senhor. Cante ao rei dos reis, exalte ao rei dos reis. Dê glória ao rei dos reis, adore ao rei dos reis. Oh, aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Glória ao seu rei. Vai, vai. Oh, aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Glória ao seu rei. Aleluia. Fideo não são.